Ouvi do meu pai que eu iria me machucar, mas que a gente só cair pra aprender a se levantar. O mundo não é justo, é um lugar cruel e escuro. Nós temos que ficar juntos. Eu sei que não preciso de poder pra poder fazer o certo. Eu só preciso vencer pra viver como eu quero. Vem o que eu inventei e me chamam de gênio. Abracei as trevas, não tenho mais medo. Eu vejo no escuro igualzinho um morcego. Olhe pra cima e me veja cruzando o céu. Ser super-herói não é ter poder, é se sacrificar pelo bem maior. Eu aprendi que dinheiro é só papel. Então vou usar o meu pra fazer do mundo um lugar melhor. Heróis não nascem, eles são criados. Yeah. Agora vocês estão a salvo. Oh, oh. É um pouco antes da manhã. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes. Sem poderes. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes. Sem poderes. Sem poderes. Sem poderes. Sem poderes. Sem poderes. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes. Sem poderes. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar